Corujão, o pássaro noturno da saudade. Vim pedir

nova página na história das aparelhagens acaba de começar. Corujão, o pássaro noturno da saudade. Saudade. Carente de amor.